Fala de ti, cachoeira. É como se eu abrisse o meu peito, eu deitasse em meu leito e fosse refletir das lembranças do passado, dos campos e lagos e do rio Arari. Das lembranças do passado, dos campos e lagos e do rio Arari. Do verde das matas, do azul do céu, pedaço de ilha, meu favo de mel. Do verde das matas, do azul do céu, pedaço de ilha, meu favo de mel. Teu paraíso me deixa em uma viagem cintilante. Teus braços são como amantes que acalanto meu ser. É assim que eu te vejo, com beijo pra te oferecer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, ei, ei, ei, ei, ei, oi, oi, oi, oi, oi, oi, cachoeira aqui é o meu lugar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, ei, ei, ei, ei, ei, oi, oi, oi, oi, oi, oi, cachoeira aqui é o meu lugar.